Ai, mano, quer saber? Esse orgulho não vai me levar a nada. Vou ligar. Orgulhoso mesmo, difícil de admitir. Mas ô neguinha, tô com saudade de ti. Do seu sorriso, do cabelo molhado. Por mais marrudo que eu sou, ficava hipnotizado. Feitiçada. O bom dia que cê me dava com beijo sabor chocolate branco e uva passa. Me perco nas curvas, no quadro perfeito. Te quero no cobertor, no frio do azulejo. No ar seco do verão, no molhado do chuveiro. Na hidro do motel, no banco traseiro. A mais teimosa, a mais marrenta que eu já vi. Com certeza a mais cheirosa, mais linda pra mim. Cê foi zica, cabulosa demais. Colou em casa e já pegou meu CD do Racionais. Não tem fama das atrizes de filme, não tá na mídia, mas é mais top que a Marquezine. Vou ser sincero, chega de lero lero. Você é direto, vou dar o papo reto. É sem mistério, você é quem venero. Por quem eu faço tudo, é a mina que eu quero. Vou ser sincero, chega de lero lero. Você é direto, vou dar o papo reto. Você é quem venero. Por quem eu faço tudo, é a mina que eu quero. Você sabia me provocar na porta da escola. Sua alegria brilhava mais que seu brinco de argola. Lembrei do vestido lindo que cê vestia, com a unha francesinha, leg, academia. Tem coisas que é só nosso. Pão de queijo da hora, pão com requeijão na chapa. O copo de espanhol, da risada, as séries, os filmes na TV. Descobri que não tem tanta graça sem você. Cê é birrenta, nas treta irreversível. Mas eu sei apaziguar, falando no teu ouvido. Eu te pressiono por sifão, cê tá ligado, eu sou negão. Te pressiono na ideia, carinho no coração. Desculpa pelos planos, os shows com os meus manos. Pelas loucuras que eu faço pelos santos. Pelos momentos de arrogância eu não nego. Bem da verdade são ciúmes em excesso. Por ser rígido perdi oportunidade. Por ser rapper faltou sinceridade. Por ser a mina da minha vida faltou coragem. Queria falar que eu te quero, será que é tarde? Ser sincero, chega de lero lero. Você é direto, vou dar o papo reto. É sem mistério, você é quem venero. Por quem eu faço tudo, é a mina que eu quero. Ser sincero, chega de lero lero. Você é direto, vou dar o papo reto. É sem mistério, você é quem venero. Por quem eu faço tudo, é a mina que eu quero. Você é um pai nosso sem amém. Sem você é o Rex sem Bob Marley. Sem você é o Michael sem Moonwalker. Sem você é Veloz sem Paul Walker. Sem você é desculpa sem a sinceridade. Sem você é um beijo sem a vontade. Sem então não ouso imaginar eu sem você. Que seja eterno e tô disposto a fazer ser. Olha, depois de tudo que eu vi, me bateu uma saudade. Lembrei de tudo que a gente viveu. Todos os momentos, tantos carinhos. Da hora. Realmente precisamos nos ver. O que você acha? Com certeza. Vou te buscar agora. Tá pronto.